András, 2010. Mais um relato de uma mente atormentada. Peste Produções. Yo. Sinto que estou sendo guiado por espíritos opressores que se alimentam da minha alma, querendo sugar os meus valores, querendo me corromper a todo instante. Incansável, suas tentativas são incessantes. Faz tanto tempo que eu não sei o que é sono. Minha cabeça dói direto, não sei mais o que eu tomo. Remédio pra dormir, pra mim não faz mais efeito. Deito na cama, fecho os olhos e começa o tormento. Parece que algo passado veio à tona. Que eu fui na vida passada está me causando insônia. O véu do esquecimento em mim não foi bem aplicado. Ainda me lembro de certas coisas que fiz no passado. Deja vu a toda hora, parece que vivo novamente. Pessoas e lugares atormentando a minha mente. Parece que refaço todos os passos antigos. Até os erros são os mesmos, eu conheço esses inimigos. A minha mente está atordoada, foi de repente. Acordei com um mundo diferente na minha frente. Não sei como agir, eu não sei como viver. As pessoas são estranhas, eu sei que muito vou sofrer. A minha mente está atordoada, foi de repente. Acordei com um mundo diferente na minha frente. Não sei como agir, eu não sei como viver. As pessoas são estranhas, eu sei que muito vou sofrer. Eu estou aqui pra acertar, então me ajuda. Qual o caminho que eu tomo pra escapar dessa cruel tortura? Os meus sonhos são mais reais do que eu imagino. Toda hora vejo trilhas de como chegar no meu destino. É como se estivesse vivendo apenas cumprindo tabela. Eu antecipo cada ação como se fosse uma novela. Como se estivesse vendo a reprise da minha vida, sentado assistindo a contagem regressiva. Vendo a morte vindo a cada minuto que se passa. Um túnel sem luz no fim, eu no meio da estrada. Eu não vejo graça, eu só vejo escuridão. A vida é um sentido único e eu ando na contramão. Avesso a qualquer sentimento do lado do bem. Só vejo morte e tristeza como se eu fosse do além. E visse o resultado de tudo que vocês passam. Eu vejo o ponto final desse jogo de cartas marcadas. A minha mente está atordoada, foi de repente. Acordei com um mundo diferente na minha frente. Não sei como agir, eu não sei como viver. As pessoas são estranhas, eu sei que muito vou sofrer. A minha